partir de agora, Câmara Aberta. Bom dia, eu sou Daniele Popov. E eu sou Eugênio de Sá. Hoje é terça-feira, 3 de novembro de 2009. Começa agora o Câmara Aberta e estes são os destaques da edição de hoje. Plenário pode votar reajuste para aposentados e fim do fator previdenciário. Relatório prevê que um terço dos canais de TV por assinatura sejam brasileiros. Pagamento de indenização à Uni avança na Câmara e gera polêmica. Um terço dos canais oferecidos pelas operadoras de televisão por assinatura poderão ser brasileiros. A medida foi incluída pelo deputado Paulo Lustosa, do PMDB do Ceará, no projeto de lei que cria novas regras para o setor de televisão por assinatura e permite que as empresas de telefonia atuem nesse setor. Lustosa é relator do projeto na Comissão de Ciência e Tecnologia. Ele explica que manteve a cota aprovada pela Comissão de Defesa do Consumidor, que garante 3 horas e meia semanais de programação nacional no horário nobre em todos os canais de conteúdo qualificado, como filmes, seriados e documentários, e que criou uma nova cota, dessa vez para os pacotes oferecidos pelas operadoras. Então a gente tem dois tipos de cota. A cota para canal, ou seja, que é você colocar filmes brasileiros em todos os canais que estão disponíveis, e você tem as cotas para pacote, que é garantir o surgimento de uma indústria, o fortalecimento da indústria brasileira de programação de canais com forte teor brasileiro. A cota de canais brasileiros é limitada a no máximo 12 canais por pacote. No texto, Lustosa estabeleceu ainda que entre esses canais, pelo menos um terço deverá ser programado por programador independente. Além disso, o mesmo grupo econômico não poderá deter mais do que um terço dos canais brasileiros dos pacotes de TV por assinatura. O objetivo, segundo Lustosa, é diversificar o mercado. Ele lembra que hoje as duas maiores empresas de TV paga, que controlam 80% do mercado, distribuem conteúdo nacional do mesmo fornecedor. Além das cotas, o relator também estabeleceu uma nova fórmula para garantir mais recursos para a produção audiovisual brasileira, ao mesmo tempo em que propôs a redução das taxas de fiscalização já pagas pelas operadoras. O relator aumentará na mesma proporção a contribuição para o desenvolvimento da indústria cinematográfica, a Condecine. Dessa forma, 340 milhões de reais serão alocados para o Fundo Nacional da Cultura e deverão ser empregados na produção de conteúdos, sem aumentar a carga tributária do setor. Em seu parecer, Paulo Lustosa também ampliou as atribuições da Ancine, a Agência Nacional de Cinema, em relação à TV por assinatura. Uma das funções da agência será, por exemplo, estabelecer o limite para a publicidade nos canais pagos, que deverá ser inferior ao fixado para a televisão aberta, que é 25% de cada hora de programação. De Brasília, Georgia Moraes. Projeto que prevê pagamento de indenização à União Nacional dos Estudantes avança na Câmara e ainda gera polêmica. Comissão de Finanças e Tributação da Câmara aprovou nesta quarta-feira um projeto de lei para pagar uma indenização de até 30 milhões de reais à União Nacional dos Estudantes. A indenização se deve à invasão e posterior demolição da sede da UNE no Rio de Janeiro durante o período militar. A proposta também quer criar uma comissão interministerial para estabelecer o valor e a forma de indenização a que a UNE terá direito. O deputado Vinhati, do PT de Santa Catarina, relator da proposta na comissão, falou que a matéria gerou muita polêmica, mas acredita que a aprovação fez justiça à UNE. Esse reparo histórico que está sendo feito à UNE não é um reparo de governo, é um reparo de nação. porque a sede em 64 ela foi totalmente destruída, sem falar dos problemas que teve, inclusive de perseguição à UNE, de torná-la clandestina, de perseguição aos seus dirigentes naquela época, inclusive gente que foi morta, como Edson Luiz, naquele confronto no Rio de Janeiro. O deputado José Carlos Aleluia, do Democratas da Bahia, foi um dos parlamentares que se posicionou frontalmente contra o projeto. Ele disse que o pagamento de uma indenização em dinheiro é extremamente inadequado e que o melhor seria a construção de uma nova sede. Se o governo tivesse pensando em construir um prédio, eu até concordava, mas dar o dinheiro para os meninos, para quê? Olha a organização que a UNE tem para aplicar 30 milhões. Vamos construir no Rio de Janeiro um grande centro cultural, chamado Centro Cultural da União dos Estudantes do Brasil. Agora, dar dinheiro para os meninos é comprar a consciência da juventude, é corrupção, é violência contra a juventude. Não, não vamos concordar com isso. A proposta agora será analisada de forma conclusiva pela Comissão de Constituição e Justiça. De Brasília, Bruno Angrisano. Comissão de Seguridade Social aprova projeto que destina parte da arrecadação das loterias para financiar as atividades da Cruz Vermelha Brasileira. De acordo com o texto, a entidade filantrópica terá direito mensalmente a 0,15% da arrecadação total dos concursos de prognósticos e loterias federais. Este percentual será deduzido do prêmio lotérico e os recursos deverão ser usados no custeio das atividades operacionais e filantrópicas da Cruz Vermelha Brasileira. O projeto é oriundo do Senado. A relatora, a deputada Ângela Portela, do PT de Roraima, chegou a apresentar um substitutivo para evitar a perda de atratividade das loterias da Caixa Econômica Federal diante da redução do prêmio a ser pago ao apostador. Posteriormente, no entanto, a relatora chegou a um acordo com outros deputados que defendiam o texto original. A justificativa que a Caixa Econômica Federal tem feito é que, na medida em que diminui o recurso repassado ao apostador, isso pode causar um desestímulo. Mas nós entendemos que não é bem assim. Destinando parte desse recurso para essa instituição não vai causar tanto desestímulo assim como se previa. Então nós fizemos um relatório favorável para que a instituição recebesse um reforço orçamentário para dar continuidade ao seu trabalho humanitário. Atualmente, a lei já assegura à Cruz Vermelha a renda líquida de um concurso de prognóstico por ano, mas de acordo com o senador Marcelo Crivella, autor do projeto, os valores repassados à instituição são muito baixos. Defensor do texto original, o deputado Paulo César, do PR do Rio de Janeiro, calcula que o índice de 0,15% da arrecadação das loterias vai gerar cerca de R$ 600 mil por mês ou R$ 8 milhões por ano para a reestruturação da Cruz Vermelha. A Cruz Vermelha Brasileira está na UTI, né? Com uma carência de recursos muito grande, com dívidas no Brasil e a dívida que a Cruz Vermelha Brasileira tem com a Federação Internacional da Cruz Vermelha. Então, com esse recurso, ele tem a possibilidade de estar fazendo acordos para ir liquidando as dívidas que a Cruz Vermelha tem, além de estar mantendo todo um trabalho aí da Cruz Vermelha. A Cruz Vermelha Brasileira, que recentemente passou por sérios problemas de gestão, atua hoje em 17 estados, principalmente no socorro a vítimas de calamidades e em programas de prevenção de doenças. Atualmente, os recursos das loterias federais já financiam o FIES, o Programa de Financiamento Estudantil, o Fundo Nacional de Cultura, o Fundo Penitenciário Nacional e as atividades dos Comitês Olímpico e Paralímpico Brasileiros. O projeto de lei que beneficia a Cruz Vermelha ainda será analisado pelas Comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça e, em princípio, não precisa passar pela apreciação do Plenário da Câmara. De Brasília, José Carlos Oliveira. A seguir, plenário pode votar reajuste para aposentados e fim do fator previdenciário. Estamos apresentando Câmara Aberta. Quais os desafios de quem faz ciência no país? O que os governos federal e estaduais estão fazendo para estimular o interesse dos jovens pela descoberta científica? E as empresas, que tipo de interação estão buscando com as universidades e institutos de pesquisa para transformar em produtos patenteados o trabalho feito nos laboratórios? Saiba as respostas a essas e outras questões na série de reportagens especiais que a Rádio Câmara apresenta nesta semana sobre a ciência no Brasil. A reportagem vai ao ar de terça a sexta-feira, às 8 da manhã, com reprise às 11 da noite. Apresentação, Ana Raquel Macedo. Não perca. A participação popular na elaboração do orçamento garante maior eficiência na distribuição dos recursos e o atendimento das reais prioridades da sociedade. A atuação das lideranças comunitárias é fundamental para discutir com a comunidade o que realmente importa, definir objetivos e encaminhar a solicitação aos parlamentares. Faça contato com seus deputados, senadores e vereadores. Acesse www.câmara.gov.br/orçamento ou www.senado.gov.br/siga e participe. Orçamento Brasil. Funciona melhor com você junto. Câmara Aberta. Comissão de Agricultura aprova projeto que cria um selo de qualidade da produção da agricultura familiar. O projeto do deputado Dr. Talmir, do PV Paulista, estabelece como facultativa a adesão dos agricultores familiares e de seus empreendimentos ao sistema. Segundo a proposta, o selo de qualidade é destinado a identificar a procedência e classificar os produtos oriundos da agricultura familiar. De acordo com o autor do projeto, 38% do valor bruto da produção do setor de alimentos do país provém do segmento da agricultura familiar. O representante do PV destaca ainda que 77% dos empregos gerados no meio rural integram o segmento da agricultura familiar. O relator, deputado Valdir Colato, do PMDB de Santa Catarina, defendeu a proposta. Quando você produz, você identifica esse produto com uma região, com um clima, com um tipo de solo, com uma característica daquela região e você, então, dá esse selo de qualidade e ele passa a valer mais no mercado porque ele tem aquela qualidade. E as pessoas passam a procurar e a consumir aquele produto. Então, conforme a qualificação, conforme o tipo de qualidade que você leva ao produto, ele vai tendo uma agregação de valor. Mas o deputado Nazareno Fonteles, do PT do Piauí, criticou a proposta, assinalando que ela exige um selo de qualidade apenas para o segmento da agricultura familiar. A gente considera isso, a princípio, uma imprudência e algo que atenta contra o desenvolvimento da agricultura familiar no país, já de uma vez que não existe exigência desse nível sequer para o agronegócio, para a grande agricultura empresarial. Então seria uma injustiça. Eu acho que a pessoa, se tinha a boa intenção de ajudar a agricultura familiar, está prejudicando. Porque o que nós precisamos saber é o seguinte: as condições sanitárias, de saúde animal, de que a Anvisa e o Ministério da Agricultura fiscaliza, isso tudo é exigido para qualquer produção. E isso, evidentemente, já está garantido na legislação de hoje. Nazareno Fonteles espera que o projeto seja modificado porque acha que a visão dos ruralistas predominou na aprovação do projeto na Comissão de Agricultura. O projeto vai agora à Comissão de Constituição e Justiça. Se aprovado, segue direto para o Senado. De Brasília, Paulo Roberto Miranda. A Comissão de Agricultura também aprovou o projeto que isenta a importação de fertilizantes do pagamento de impostos. O projeto de iniciativa da Comissão Especial da Crise na Agricultura altera uma lei de 2004. Segundo a comissão, 70% do nitrogênio, 50% do fósforo e 90% do potássio consumidos pelos produtores rurais do país são importados. Sobre as importações, incide o adicional ao frete para a renovação da marinha mercante, tributo calculado sobre a remuneração do transporte aquaviário de qualquer mercadoria descarregada em porto brasileiro. O relator deputado Fábio Souto, do DEM Baiano, disse que a isenção do tributo vai melhorar a receita dos produtores rurais. Nosso objetivo foi esse, como relator, de tirar tributos, já que vai ajudar todo o setor agrícola. Quando você tira os tributos dos insumos, você efetivamente melhora a renda do produtor rural em todo o país. Mas o deputado Beto Faro, do PT do Pará, argumenta que a proposta é alheia aos objetivos estratégicos do país. Esse projeto, na verdade, facilita o processo de importação desses fertilizantes. Nós estamos dialogando sobre um outro processo. Primeiro que o governo brasileiro e a própria comissão têm debatido isso, pontos cartéis, e a necessidade do governo brasileiro fazer um trabalho no sentido da gente produzir, o próprio país produzir fertilizantes e nós nos tornarmos independentes. É numa outra estratégia e não facilitar a importação. Beto Faro considerou o setor agrícola não teve prejuízos com a importação de fertilizantes, levando-se em conta a variação de preços do ano passado para este ano, em relação aos preços da soja, do milho e o trigo aqui produzidos. A proposta será apreciada ainda pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Se for aprovada em ambas, vai à votação em plenário. Agenda. O plenário pode votar nesta semana reajuste para aposentados e fim do fator previdenciário. A Câmara deverá ter muitas votações polêmicas nesta semana. Entre elas está o projeto que prevê reajuste dos aposentados acima da inflação. Outra proposta quer o fim do fator previdenciário. Também deve entrar na pauta a proposta de emenda à Constituição que libera CDs e DVDs de artistas brasileiros de pagar impostos. É a chamada PEC da Música. Nesta terça-feira, duas comissões especiais do Pressal vão se reunir. A que analisa a exploração e produção deverá votar o parecer do relator, deputado Henrique Eduardo Alves, do PMDB do Rio Grande do Norte. E a comissão que trata do Fundo Social vota o relatório do deputado Antônio Palocci, do PT de São Paulo. Ainda nesta terça, a Comissão de Constituição e Justiça vai promover audiência pública para debater os quatro projetos que regulamentam a exploração do pré-sal. Vão participar o presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli, o diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo, Haroldo Lima, e outros especialistas no assunto. Na quarta-feira, as propostas de exploração do pré-sal voltam a ser debatidas na Comissão da Amazônia. Participam do debate o ministro do Meio Ambiente, Carlos Mink, e os governadores de Roraima, Rondônia e Tocantins. No mesmo dia, as comissões de Agricultura e de Defesa do Consumidor fazem audiência pública para debater a cobrança indevida nos reajustes de conta de luz. Participam os ministros da Fazenda, Guido Mantega, e de Minas e Energia, Edson Lobão, e também o presidente do Tribunal de Contas da União, Ubiratã Aguiar. O vice-diretor-gerente do Fundo Monetário Internacional, Murilo Portugal, estará na quinta-feira na CPI da dívida pública. A comissão investiga pagamentos às dívidas externas e internas do país. De Brasília, Carlos Oliveira. Depois do intervalo, o projeto define normas para a proteção de trabalhadores expostos à radiação. Estamos apresentando Câmara Aberta. Nesta semana, o Palavra de Especialista mostra como o convívio com os animais pode melhorar a resposta de pacientes em tratamento médico. Segundo a professora de zooterapia da USP de Pirassununga, Maria de Fátima Martins, todas as faixas etárias têm ótimos resultados com a zooterapia. Mas o tratamento ainda é caro, o que impede a universalização do acesso. No entanto, a professora da USP destaca que muitas vezes apenas conviver com um animal doméstico pode trazer benefícios para a saúde física e mental das pessoas. Confira a íntegra da entrevista com a professora Maria de Fátima Martins no Palavra de Especialista desta semana. Quarta-feira, às 8h30 da manhã. Apresentação, Daniele Lessa. Entre na Câmara pela porta da internet. E-Câmara, o sistema de informações legislativas da Câmara dos Deputados. www.câmara.gov.br. E-Câmara, acesso democrático à informação. Já está em vigor o novo acordo ortográfico. Com a reforma, não se usa mais o acento dos ditongos abertos ei e oi das palavras paroxítonas, aquelas que têm acento tônico na penúltima sílaba. Como, por exemplo, em alcaloide, alcateia, androide, apoia, do verbo apoiar, e joia. Mas atenção, esta regra é válida somente para palavras paroxítonas. Lembre-se, o acordo muda somente a grafia das palavras. Restringe-se, portanto, à língua escrita e não modifica a língua falada. Rádio Câmara, a rádio da cidadania. Câmara Aberta. Comissão de Trabalho aprova projeto que define normas para a proteção de trabalhadores expostos à radiação. De acordo com o texto, as operações ou atividades que exponham o trabalhador às radiações ionizantes são consideradas insalubres em grau máximo e estão proibidas para menores de 18 anos e mulheres grávidas. Quando as doses ultrapassarem os limites, a atividade profissional deve ser considerada de grave e iminente risco, sujeita à interdição até o restabelecimento dos níveis normais. O texto determina ainda que os empregadores deverão adotar procedimentos para manter o nível de radiação o mais baixo possível, prestar informações aos trabalhadores sobre riscos e medidas de controle da radiação e promover treinamento periódico do pessoal em proteção radiológica. O relator do projeto, o deputado Edgar Mouri, do PMDB de Pernambuco, ressalta o alcance social da matéria. O projeto é de alto significado para os trabalhadores que sofrem um processo de radiação. O projeto estabelece algumas normas, tais como a vedação de exposição ocupacional de menores de 18 anos de idade, a utilização de técnicas e procedimentos para redução dos riscos da exposição radioativa, a informação sobre os riscos e as medidas de controle, uso obrigatório de equipamento de proteção individual, treinamento sobre os riscos e medidas de proteção. Sem dúvida nenhuma, é uma grande contribuição ao trabalhador brasileiro. Entre os trabalhadores beneficiados com a regulamentação estão aqueles ligados a atividades de medicina nuclear, de operação de aparelhos de raio-x, reatores nucleares e aceleradores de partículas, de produção de radioisótopos e de segurança e controle radiológicos. O projeto de lei é de autoria da Comissão de Meio Ambiente da Câmara e ainda será submetido à Comissão de Constituição e Justiça antes de seguir para o plenário. De Brasília, José Carlos Oliveira. Trabalho. Proposta prevê plano de carreira para agentes de saúde. Os estados e municípios estão retendo uma parte do valor repassado todos os meses pela União para o pagamento dos salários dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias, os chamados mata-mosquitos. A denúncia foi feita pela assessora jurídica da Confederação Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde, Elaine Alves de Almeida, durante audiência pública para discutir a proposta de emenda à Constituição que propõe a inclusão de um plano de carreira e de um piso salarial nacional para as duas categorias na Constituição Federal. Elaine Almeida também apresentou um relatório, o qual informa que 70% dos agentes comunitários de saúde em atividade no país recebem um salário mínimo ou até menos por mês. Aqui eu vou englobar os agentes de combate às endemias, porque essa estatística também acompanha esses profissionais. Mais 70% dos ACS e ACE brasileiros recebem menos que um salário mínimo ou um salário mínimo como remuneração. A baixa remuneração foi confirmada pelo presidente da Federação Maranhense dos Agentes Comunitários de Saúde, Edivan da Conceição Viana. Edivan explicou que outro problema está na falta de regularidade no pagamento dos salários. Os agentes comunitários dependem muitas vezes da boa vontade das prefeituras para receber em dia. Nós trabalhamos, não é? Eu acredito, somente às vezes com a fé e a coragem. Quando eu vejo aqui a doutora Elaine fazer a explanação do Estado, de município que os agentes de saúde ganham menos de um salário mínimo, o nosso estado é contemplado, né, que fazemos o trabalho. E muitas das vezes, nós levamos às vezes, até de 2 meses sem receber o recurso, porque muitas das vezes os gestores, né, não nos repassam. Para o autor da PEC, deputado Raimundo Gomes de Matos, do PSDB do Ceará, há um descaso com as duas profissões, que só poderá ser resolvido com a maior articulação entre o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais e municipais. Já a relatora da PEC na Comissão Especial, deputada Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, aponta que, além da questão salarial, não se pode esquecer de garantir a capacitação desses profissionais. Nós estamos tratando de uma matéria com o objetivo apenas não só de dizer que o agente vai ganhar X, mas que a esse salário corresponda exatamente o quê? Uma carreira. E carreira, portanto, pressupõe formação, carreira pressupõe capacitação. Fátima Bezerra informou ainda que a próxima atividade da comissão que analisa a PEC dos agentes comunitários será um seminário, na terça-feira, 3 de novembro, na Câmara, para debater exatamente a questão do piso salarial nacional e do plano de carreira. De Brasília, Juliano Pires. Segurança Pública. Projeto autoriza o juiz de execução penal a convidar representantes de outras instituições para acompanhá-lo na inspeção mensal aos presídios. A proposta que altera a lei de execução penal foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça. De acordo com o texto, a comitiva será formada por representantes da Vigilância Sanitária, do Corpo de Bombeiros Militar, do Conselho Regional de Medicina, do Conselho Regional de Engenharia, da Ordem dos Advogados do Brasil, do Ministério Público e do Conselho de Direitos Humanos. O projeto é de autoria da CPI que investigou as condições do sistema carcerário brasileiro e que encerrou os trabalhos no ano passado. O relator da proposta na CCJ, deputado Vieira da Cunha, do PDT gaúcho, acredita que essa medida vai permitir que os presídios deixem de ser meramente depósitos de seres humanos. Com isso, se quer que o juiz, ao constatar problemas e irregularidades, ele possa imediatamente ter ali, acompanhando no ato, pessoas em condições de avaliar se aquele estabelecimento está dotado de circunstâncias que permitam dar ao preso, o preso ter o tratamento que a lei de execução penal lhe assegura. Vieira da Cunha lembrou que os presídios devem cumprir a função de ressocialização, o que não ocorre atualmente. Para o presidente da Comissão Nacional de Direitos Humanos da OAB, Agesandro da Costa Pereira, o sistema prisional brasileiro está falido e novas leis não serão capazes de corrigir as distorções atuais. Se tem, efetivamente, se ter vontade política de haver uma compreensão efetiva de que o preso ele só foi condenado à privação da liberdade. Do mais, ele conserva todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. Pela proposta, após a visita, o juiz vai elaborar um relatório atestando as condições da prisão, que será encaminhada à Corregedoria de Justiça do Estado onde o presídio estiver localizado e ao Conselho Nacional de Justiça. A proposta, aprovada também na Comissão de Segurança Pública, agora segue para a votação em plenário. De Brasília, Carla Alessandra. Justiça. Já está na Comissão de Constituição e Justiça projeto que torna obrigatória a presença de advogado nas ações trabalhistas. Segundo a proposta, quando o requerente for habilitado legalmente para advogar em causa própria ou quando não houver profissional no local da reclamação, ele poderá entrar com a ação na justiça sem a representação de advogado. Atualmente, a CLT permite que empregados e empregadores reclamem pessoalmente na Justiça do Trabalho e acompanhem as reclamações até o final. O substitutivo aprovado na Comissão de Trabalho mantém as regras da assistência judiciária gratuita por parte do sindicato de classe. O relator, deputado Roberto Santiago, do PV de São Paulo, rejeitou a sugestão de atribuir à Ordem dos Advogados do Brasil a indicação dos advogados dativos ou voluntários. Ficou mantida a regra atual, já constante do Código de Processo Civil, adotada em todas as esferas do Poder Judiciário, como explica Roberto Santiago. Eu entendi que a indicação de um advogado da OAB não seria uma coisa positiva, porque hoje o magistrado que preside o processo, ele é que indica quando o trabalhador, quando uma pessoa chega e não tem a presença do advogado, ele é que indica quem vai ser o advogado dativo, quem vai ser o advogado que vai cuidar da causa de maneira gratuita. Para o diretor do Conselho Federal da OAB, Ofir Cavalcante Júnior, a proposta é oportuna porque a presença do advogado estabelece a isonomia processual. É muito complicado para uma parte que procura justiça não estar assistida de um advogado, de um profissional que foi adestrado, foi treinado para demandar ou para auxiliar as partes num conflito judicial, sobretudo nesse momento em que o processo se torna cada vez mais técnico, exigindo conhecimentos de toda sorte. Conforme o texto aprovado, a parte vencida no processo fica responsável pelo pagamento dos honorários de sucumbência, que incluem advogados, peritos, intérpretes e outros profissionais. Os honorários serão estipulados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação. Beneficiários da justiça gratuita não pagarão honorários. Depois de analisada na Comissão de Constituição e Justiça, a proposta segue direto para apreciação no Senado, a não ser que haja recurso para a votação no plenário da Câmara. De Brasília, Idelene Macedo. Confira daqui a pouco as manchetes dos principais jornais do país. Estamos apresentando Câmara Aberta. Agência Câmara. Notícia em tempo real. Os debates, as votações nas comissões e no plenário. Informação e interatividade. Comente os projetos e participe de bate-papos com os deputados. Receba por e-mail as notícias do seu interesse. Agência Câmara. www.agencia.câmara.gov.br. Credibilidade em tempo real. Em 1990, o Congresso Nacional aprovou o Código de Defesa do Consumidor. Com isso, qualquer cidadão pode exercer melhor os seus direitos, como o servidor Paulo Vinícius, de 57 anos. Antes do Código do Consumidor, a gente tinha uma barreira imensa a vencer. Esta foi uma forma que o Congresso deu de se mostrar que está efetivamente trabalhando para e em prol do povo. O Código do Consumidor está para o consumidor como a Constituição está para o cidadão. Código de Defesa do Consumidor. Mudou para você, mudou para o Brasil. O Congresso faz parte da sua história. Fator de Risco, o programa que discute os grandes temas da saúde. Conselhos e dicas de médicos e especialistas para você ter uma vida mais saudável. Fator de Risco, todas as terças-feiras, às 8h30 da manhã. Câmara Aberta. Saiba agora as manchetes dos principais jornais do país. O Globo, crack supera cocaína entre usuários em tratamento. O estado de São Paulo, após mais de uma década, Banco Central tem saída para bancos falidos. Folha de São Paulo, após queda, passagem de avião vai aumentar. Jornal do Brasil, ONU faz pressão sobre Estados Unidos. Correio Brasiliense, Twitter vira arma contra lei seca. Zero Hora, o dia mais quente do ano na capital. E no Jornal da Câmara, o destaque é: pauta inclui reajuste de aposentadorias pelo mesmo índice do salário mínimo. Previsão do tempo. Céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas nesta terça-feira em Brasília. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a umidade relativa do ar deve variar entre 80% e 40%. A temperatura mínima durante a madrugada foi de 18 graus e a máxima pode chegar aos 29. Câmara Aberta. E termina aqui o Câmara Aberta. Apresentação de Daniele Popov e Eugênio de Sá. Trabalhos técnicos Antônio Soares. Colaboração de Telmo Fadu. Edição Aprígio Nogueira e Mauro Cecherini. Coordenação Aprígio Nogueira. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o e-mail jornalismo.radio@câmara.gov.br. Um bom dia para você. Bom dia. Acabamos de apresentar Câmara Aberta.